Thank you. dia, Oceano 6251. Bom dia, Oceano 6251, contato radar, sua para mim, 360, direto Leda. Ao 360, rodo Leda, 6251. Xener 6251, sendo Recife na 251, alterne 133, decimal 25. 251-3325, bom dia.